Fecheiro 13, Ter, o miliciano. De manhã, Dê disse: vai ser preciso levar Ter a Bupan. Thérèse não perguntou porquê. Dê encarrega-se de muitas coisas: das capturas dos prisioneiros, do aprovisionamento dos camaradas, de requisições de locais, de requisições de automóveis, de requisições de gasolina, dos interrogatórios. O centro Richelieu está arquicheio. 11 milicianos, entre os quais Ter, na contabilidade. 30 colaboracionistas no átrio. Embaixo, os RNP. Uma alemã, um agente da Rue de Saussé, uma criada de servir e a patroa, mulher de letras, um coronel russo, jornalistas, um poeta, uma mulher de advogado, etc. Por isso é de certeza para desimpedir a contabilidade que Dê quer levar Ter para a Rue de Chaussée d'Antin, onde se encontra o grupo Hernandez Bopin. Thérèse levou, portanto, Dê e Ter a Bopin, na Rue de Chaussée d'Antin. São 3 da tarde. Logo à entrada do prédio, ouvem gritar os espanhóis, como sempre. O pátio está atravancado de bicicletas e de automóveis requisitados ou apreendidos aos alemães. Hoje há um novo, uma camioneta cinzenta. O grupo Hernandez Bopin está no resto-chão de um prédio que dá para 2 pátios. O primeiro comunica com a rua pelo corredor do prédio. O outro é muito pequeno, dá para outros pátios e está separado deles por um gradeamento. Estes 2 pátios comunicam entre si por um corredor que atravessa o resto do chão. Logo que se chega ao primeiro pátio, ouve-se espanhóis a gritar no imenso resto do chão vazio. Bopin está à entrada do corredor. Bopin é um tipo alto, tem as pernas compridas, os braços compridos, uma cabeça pequena, ombros de gigante. Tem um belo rosto, olhos de criança, azuis e doces. Dê passa ao pé de Bopin e faz-lhe sinal. Bopin tem um ar estranho. Não dá os bons dias a Dê. Olha alternadamente para o lado da entrada e para o fundo do corredor. Agora passa-se qualquer coisa lá para o fundo do corredor. Palavras gritadas em espanhol, aos sacões. Bopin tem ar de quem está pouco à vontade. Dê, Ter e Thérèse param à entrada do corredor perto de Bopin. Passa-se algo de normal. No fundo soalheiro do pequeno pátio interior está um grupo de homens, talvez 15, que gesticulam e falam alto em espanhol. Dê, Ter e Thérèse não avançam, esperam e olham, tal como Bopin. O grupo de homens desfaz-se. Os homens afastam-se uns dos outros e, nessa altura, pode ver-se aquilo que os mantinha coagulados num bloco à sua volta. A coisa aparece, branca, branca estendida no chão. Os homens colam-se de cada um dos lados dela ao longo do corredor. Há 2 que lhe pegam, erguem-na e levam-na. Dê, Thérèse e Ter abandonam Bopin e penetram um pouco mais para a frente no corredor. O cadáver passa em frente deles. O corredor está silencioso. Os espanhóis calam-se. 2 sapatos, em pele de gamo, saem do lençol. Sapatos quase novos, com atacadores bem laçados, sobre meias azuis. A coisa é mole e estremece a cada passo dos carregadores, como se fosse feita de papa. A barriga é mais alta que os pés, por causa das mãos que lhe puseram em cima. Sob o lençol, desenha-se a forma de uma cabeça e a ponta de um nariz. Dê avança em direção ao grupo de espanhóis que ficou ao fundo do corredor. Thérèse e Ter seguem Dê. Dê pega no braço de um dos espanhóis, pergunta quem é. Um patife. Depois vai ter com o grupo de espanhóis ao pátio. Dê, Thérèse e Ter vão-se embora rapidamente, voltam à entrada do corredor que dá para o pátio grande, precedidos por todos os espanhóis. Os carregadores pousaram o cadáver sobre os degraus da escada. A camioneta cinzenta que estava no pátio faz marcha atrás. As duas portas da camioneta estão abertas. Os dois homens introduzem o cadáver no interior. Os dois pés calçados de pele de gamo destapam-se e vê-se a bainha de umas calças azul marinho. Os dois homens batem as portas da camioneta, que arranca imediatamente, sai pelo corredor e desaparece na rua. Imediatamente os espanhóis recomeçam a gritar. Metem-se pelo corredor e voltam para o apartamento. Dê, Ter e Thérèse seguem os espanhóis. Bopin faz parte desse grupo. Dê pergunta novamente quem é. A resposta é a mesma. Um patife. A sala dos espanhóis é muito grande, apainelada, completamente nua. Nem uma cadeira, nem um quadro. Nos quatro cantos, apenas armas empilhadas que um homem guarda. Uma magnífica lareira de mármore branco e por cima um espelho de 2 metros de altura. Não há nada sobre a lareira, nem o mais pequeno objeto. Os espanhóis dormem e comem naquela sala. Guardam tudo o que têm, exceto as armas, nos bolsos. A sala está, portanto, nua e cheia de homens que não mudam de roupa há 15 dias, leves e ágeis, despojados em extremo pelo combate. Dê procura Bopin. Thérèse e Ter seguem-no até à sala ao lado dos espanhóis, que é o gabinete de Gautier e, simultaneamente, o dos franceses. Excetuando a secretária e a cadeira de Gautier, também não há móveis naquela sala. Bopin está ali, está a discutir com Gautier. Cerca de 20 homens sentados, encostados às paredes, ouvem o que eles dizem. De vez em quando protestam e cobrem as vozes de Bopin e de Gautier. Protestam por não haver vinho e por só comerem sanduíches de atum. Dê e Bopin encontraram 1000 latas de atum num PC alemão, no primeiro dia da insurreição. Desde essa altura que os 80 homens do centro Richelieu e os 60 homens do centro de Antin só comem atum. Há 17 dias, os homens estão fartos de atum. Bopin repreende Gautier. Gautier diz que trouxe um gruyère inteiro, que encontrou num camião alemão, abandonado em Levallois. Diz que esse gruyère ontem à noite ainda estava no camião, que o camião ontem à noite ainda estava no pátio, e que agora só lá ficou o camião. O gruyère voou. Os homens protestam. Pensam que Gautier os está a acusar de terem roubado Gruyère. Bopin sai aborrecido. D agarra-o por um braço. Pergunta quem é. Um agente da Gestapo, do Centro Campagne Première. Foi o grupo Hernandez que o abateu. Onde? Como? 3 tiros de revólver na nuca, aqui no pátio. Bopin vai-se embora. D e Thérèse vão para o pátio. A 1 metro da porta, sobre uma pedra um pouco côncava, o sangue coalha. É luzidio ao sol. Uma árvore cresce perto da pedra. Ninguém há janelas que dão para o pátio. A maior parte delas está fechada. O pátio está vazio. Por que é que há sangue na pedra? Pergunta Thérèse. D não responde. D e Thérèse ficam no limiar da porta a olhar para o sangue. É o primeiro a ser executado. É a primeira vez. Bopin volta a passar. E sem D lhe perguntar, pôs-se a choramingar, diz Bopin. Volta a ir-se embora. Tem que ir procurar os ladrões de Gruyère. Chega Gautier, por sua vez, também anda à procura de Bopin. Estavas lá? Pergunta D. Não. Onde é que está Bopin? Não se sabe. Pierrot chega e pede um cigarro a D. D dá um cigarro, pega noutro, acende. É dos novos, Pierrot. 18 anos, talvez. Estás a ver isto? Pergunta Pierrot. Estavas cá? Pergunta D. Pois sim, diz Pierrot, se cá estivesse. Ele pôs-se a choramingar que aquilo assim era nojento. Disse que se o deixassem em paz fazia tudo o que quisessem, que tinha percebido tudo. Também diz que os espanhóis se zangaram uns com os outros. Por causa de quem é que ia disparar? Aliás, continuam zangados por causa disso. Por fim foi Hernández e outros dois que atiraram em conjunto com um 8 mm à nuca. Pierrot vai-se embora. Dee e Thérèse entram na sala dos espanhóis. Um grupo discute asperamente no meio da sala. Alguns desinteressam-se do debate e, acocorados pelo chão ao longo da parede, desmontam a espingarda e põem-lhe óleo. Ter está encostado à lareira. É verdade, Ter. Ter, o miliciano. Ter está pálido. Não é a mesma palidez de Baupin há pouco. É diferente. O nariz de Ter contraiu-se e tornou-se verde. Os lábios estão como se fossem de giz. E por baixo dos olhos está cinzento. É verdade. Tínhamos-nos esquecido de Ter. Há 10 ou 15 minutos que nos tínhamos esquecido dele. Ter viu passar a maca e, através da porta que dá para o pátio interior, viu o sangue em cima da pedra. Ninguém pensou que Ter via aquelas coisas. Nenhum dos espanhóis, evidentemente. Nem sequer Thérèse, nem sequer Dee. E agora eis que encontramos Ter encostado à lareira, sozinho. Dee aproxima-se e, logo que Ter vê Dee aproximar-se, deve estar à espera desde o princípio que Dee se aproxime dele. A cara estende-se, torce-se literalmente em direção a Dee, se bem que não abandona a lareira. Dee aproxima-se, vai até muito perto de Ter, que lhe quer falar. A voz de Ter é muito baixa. Gostava de escrever um bilhete à minha família, diz Ter. Dee e Thérèse olham-se. Tinham esquecido Ter. E agora sabem que Ter viu passar a maca e que da porta viu o sangue. Dee fixa Ter, fixa-o, fixa-o. Depois Dee faz um sorriso a Ter. Não, diz Dee. Não foi para o executar que o trouxemos para aqui. Ter ergue os olhos para Dee. Esse olhar de Ter, esse movimento dos olhos de Ter para Dee, a força que faz com que as pálpebras de Ter se levantem e ele olhe para Dee. Ah, diz Ter, porque eu preferia saber. Não, diz Dee, sossegue. As pálpebras e a cabeça de Ter voltam a cair pesadamente e Ter não diz mais nada, não se mexe. Continua apoiado sobre os cotovelos, encostado à lareira, com o corpo ligeiramente oblíquo. Dee encosta-se à lareira, perto de Ter. Continua a olhar para ele, tal como Thérèse. Homens e mais homens passam perto deles. Ter tem os olhos baixos. Agora os homens discutem por causa do Gruyère. Gautier corre atrás de Baupin. Baupin, de momento, não quer voltar a ouvir falar de Gautier. Anda de espanhol em espanhol a perguntar quem viu um Gruyère inteiro. Um Gruyère inteiro? Ninguém viu uma coisa dessas, nem de perto nem de longe. Gautier segue Baupin e faz troça, como se soubesse de alguma coisa. De vez em quando, uma grande gargalhada solta-se. A causa é sempre o Gruyère inteiro. Sentados pelos cantos, os homens põem óleo nas espingardas com muita atenção. Alguns comem, os franceses sanduíches de atum, os espanhóis sanduíches de atum com tomate. Os espanhóis trazem sempre tomate nos bolsos e comem-no todo o dia. Ninguém sabe onde nem como o arranjam. Dee pega no seu maço de cigarros, põe-o debaixo do nariz de Ter. A mão de Ter desloca-se como se fosse acionada por um mecanismo. Pega no cigarro. Obrigado, diz Ter. Dee oferece também um cigarro a Thérèse. Tiram para si, depois estende lume a Ter. Ao ver o lume, Ter ergueu mais uma vez os olhos para Dee. Dee sorri. Ter também sorri durante o tempo de um relâmpago e baixa novamente a cabeça. Sempre encostado à lareira. Fuma o cigarro com todas as suas forças. Aspira baforadas enormes. Bopin reúne os homens todos e informa-os da misteriosa desaparição do Gruyère. Não há razões, explica Bopin. Um Gruyère inteiro de 30 quilos não se vai embora pelos seus próprios meios. Os homens ouvem, sorriem e recomeçam a discutir. Ainda ninguém viu Gruyère nenhum, nem de perto nem de longe. Bopin está alagado, berra e cansa-se e dá ordens quanto ao alojamento dos diferentes grupos à noite. Quando acaba, um espanhol aproxima-se dele e diz-lhe qualquer coisa. Imediatamente, Bopin se lembra de qualquer coisa e pergunta, sem se dirigir a ninguém em especial, quem pegou no FM, que ainda ontem estava em cima da secretária dele. E já agora, onde estão as metralhadoras que desapareceram de manhã? Uma que pertencia ao grupo e a outra a um pequeno FAI, que é aquele que acaba de lhe vir falar. O pequeno FAI anui indignado. Ninguém viu as metralhadoras, nem o FM. O pequeno FAI anda de grupo em grupo e faz sempre a mesma pergunta. Viste a metralhadora? Estendendo as mãos vazias. Ninguém viu. Ter continua a fumar. D e Thérèse não podem impedir-se de olhar para ele a fumar. Ter tem 23 anos. É um belo homem. Não tem casaco e vêem-se-lhe os músculos dos antebraços, longos, jovens. A cintura é fina, bem cingida por um cinto de cabedal. Já não está pálido, mas continua a fumar com força e sorve o cigarro. Tem uma barba de 9 dias. A camisa azul é de seda. Os sapatos são em pele de gamo. O cinto é de pele de porco crua. Se fosse só a seda da camisa, a pele de gamo, o cinto, seria possível tomá-lo por um tipo do centro. Mas Ter tem um passado sujo. Nada a fazer, tem mesmo. Cresceu na vida de Ter este enorme passado e vai sem dúvida morrer dele. De e Thérèse olham-no. Fuma de olhos baixos. A mão que segura o cigarro treme. A outra agarra-se à lareira. De vez em quando Ter ergue os olhos, vê e sorri como alguém que pede desculpa. Em todos os cantos os homens põem óleo nas espingardas e discutem as metralhadoras roubadas, o Gruyère, o agente da Gestapo.